mais uma noite. Com ela a visão, o coração e o pulmão, a depressão não. São coisas armadas, vacilo da fita. Delícia de uma mente fraca que não raciocina em cima da rima. Não vê por que aqui a emoção e a certeza que escapou da arma funerária. A vida é como uma escada, um passo pra frente, um vacilo pra trás, vai. A fé é o que nos mantém de pé na rima. Olhe pra cima e sinta o flash. Não são as luzes das câmeras da revista Veja, são os faróis da arma funerária entrando no morro. O seu grito, pedido de socorro. Vieram pra rezar, não, pra trazer comida também não. Vieram como um rolo compressor, passando por cima de tudo e de todos. Pois se não quer morrer, se esconda na sombra, ou no primeiro buraco que lhe aparecer pela frente. Abrigo, perigo, cuidado com o inimigo. Tirei mata a infância da criança, viciada na substância sem fragrância, de um gosto sem gosto, pois o prazer é ver o diabo em sua mente crescer. A faca que mata, o revólver que atira, o maluco que pira e transpira, alucinado, fascinado com o pó só. Mais um mensageiro do inferno com uma missão: ganhar a mente fraca de quem não tem fé em Deus, não acredita e não luta por dias melhores. Simplesmente vai no embalo do dia, na loucura da noite, à procura dos demônios disfarçados de cápsula do ventre, cocaína e outras drogas mais. A noite mostra o que de dia você não pode ver. Os demônios comprando a alma de mais um viciado que vai morrer na escuridão, vai prevalecer no lugar onde a depressão e a miséria falar mais alto. Não tem como se arrepender. Arma funerária vai consumir você. Vencedor, o mal não me atinge, tenho do meu lado um Deus que tudo pode. É, assim vou vivendo dia a dia com vitórias, tristezas e alegrias. Me sinto mais seguro toda vez que sou provado, toda vez que pelo fogo tenho que passar. Fico a imaginar que a salvação está tão perto, ao mesmo tempo tão distante. Falar, cantar, é tão fácil interpretar as frases de amor que o poeta rimou. Os mandamentos que Deus deixou na Bíblia ficou na mente do delinquente. O vento soprou como a estrela que brilha no céu. No meio da multidão, alguém entende e compreende que a ilusão é o demônio e a arma funerária que te arrasta pra escuridão. Pretérito, passado e futuro, essa é sua fé, Zé. Então me diz escrita no muro, no pulo, no bode da serpente, a bomba que explode, o veneno que mata e devasta.